agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Na rua

Eu já cansei de insistir e não quero mais tentar. Ai, ai, ai, ai. Vou desistir do seu amor, outro bem vou procurar. Ai, ai, ai, ai. Nunca mais fique sabendo, vou viver triste sofrendo. Guarde seu amor para quem quiser sofrer. Isso não serve pra mim. Vou continuar sendo feliz. Seu amor que eu tanto quis, dê a quem quiser chorar. Eu compreendi que amor se dá só a quem souber amar. Ai, ai, ai, ai. E aprendi que sem você minha vida é bem melhor. Ai, ai, ai. Nunca mais fique sabendo, vou viver triste sofrendo. Guarde seu amor para quem quiser sofrer. Isso não serve pra mim. Vou continuar sendo feliz. Seu amor que eu tanto quis, dê a quem quiser chorar. Sabendo, vou viver triste sofrendo. Guarde seu amor para quem quiser sofrer. Isso não serve pra mim. Vou continuar sendo feliz. Seu amor que eu tanto quis, dê a quem quiser.